rimando sofrimento. Nós vai chegar, aqui a rima é gangue, safado, um crime nosso tá no ar. Falando a verdade, que acontece aqui em Pelotas, o crime prevalece. Rimando sofrimento, nós vai chegar, aqui a rima é gangue, safado, um crime nosso tá no ar. Saia fora desse mundão, aqui é só cadáver, vela e caixão. É só cadáver, mano, que aqui eu estou vendo um moleque de 13 anos na bala morrendo. Eu fico indignado com as coisas que acontecem aqui em Pelotas. O bagulho é louco. Vários irmãos morrendo na vida do crime, se fudendo por causa do filho da puta do satanás, que vem aqui só pra tirar a nossa paz, pra conduzir os moleque à perdição. Isso me revolta, tá ligado, irmão? Eu já tô cansado dessa porra toda. A vida do ser humano não vale mais nada, é tiro na cabeça, explodindo a mente. A rima aqui é de sofrimento. Se você não gosta do nosso rap, eu só lamento. A rima aqui é gangsta e sempre vai ser. Fato criminal, rimando sofrimento pra você. Rimando sofrimento, nós vai chegar. Aqui a rima é gangsta, fato criminal está no ar. Falando a verdade, que acontece aqui em Pelotas, o crime prevalece. Rimando sofrimento, mas vai chegar. Aqui a rima é gangue, safado, o crime nosso tá no ar. Saia fora desse mundão, aqui é só cadáver, vela e caixão. Chego rastando brutalidade, que o cenário é sangrento, aqui monstrão rimado. Se curva o papel, direcionado à favela, com intenção de melhora contra os porcos, os corruptos que apavora e desova cada lágrima que escorre do sofrimento dos guerreiros que percorrem só o chuva pra ter o alimento. É só cadáver esparramado na frente da criançada, o sangue vai jorrando, alagando a quebrada. Aqui é rap pesadão, sem modão, sem melação, com intenção bang monstrão e causa revolução. Caralho, não murmura, tô mais forte do que nunca. Cada notícia no jornal é mais um com bazuca. Bandido mata gambé, gambé mata bandido, e a guerra não acaba. Vivemos na chuva de tiro enquanto as mortes continuam. O sangue escorre na rua, vó milhão. Vou rimando que as fitas é nu e crua. Rimando sofrimento, nós vai chegar. Aqui a rima é gangue, safado, o crime nosso tá no ar. Falando a verdade, que acontece aqui em Pelotas, o crime prevalece. Rimando sofrimento, mas vai chegar. Aqui a rima é gangue, safado, o crime nosso tá no ar. Saia fora desse mundão, aqui é só cadáver, vela e caixão.